timpul la prati. Che acabai por nem olhar por mim. Não é que eu te esteja a trocar por outra rapariga, mas eu tô numa fase diferente da minha vida. Preciso de tempo pra mim, preciso de tempo pra mim. Preciso de tempo pra mim, preciso de tempo pra mim. Preciso de tempo pra mim, preciso de tempo pra mim. Preciso de tempo pra mim, preciso de tempo pra mim. Por favor, não me tentes meter peso na consciência. Sou muito paciente, mas não me testes a paciência. Tu és muito linda, mas não usas inteligência. Tivemos uma rica história, mas foi a falência. Eu sei que vais apagar as minhas fotos no Insta, só para postar novas, mas com as minhas dicas antigas. Eu sei que é suspeito eu dizer para não ir em cantigas, mas estou-te a cantar em memória desta despedida. Passei tanto tempo a olhar para ti, que acabei por nem olhar por mim. Não é que eu te esteja a trocar por outra rapariga, mas eu tô numa fase diferente da minha vida. Preciso de tempo pra mim, preciso de tempo pra mim. Preciso de tempo pra mim, preciso de tempo pra mim. Preciso de tempo pra mim, preciso de tempo pra mim. Preciso de tempo pra mim, preciso de tempo pra mim. Nós costumávamos fazer amor e partilhar um cigarro, sem ar-condicionado e vidro embaciado, com marcas do teu corpo na janela do carro, com planos de ir para o aeroporto com bilhete comprado. Falar é muito fácil e eu ouvi o recado, mas cumprir é difícil com um abuso do meu lado. Eu sei que eu prometi que iria estar do teu lado, mas tu estás sempre atrás de mim, estás agarrado ao passado. Nos sonhos uma casa com um terceiro quarto, talvez até um espaço para um berço no quarto, mas na verdade o espaço fica mais apertado cada vez que a gente discute por um pouco de espaço. Em matéria do tempo foste o meu erro crasso, e eu perdi tanto tempo para poder dar um passo. Mas para que os mesmos erros não me sigam o espaço, desta vez vou-me despedir de ti, mas só com um abraço. Ala. Preciso de tempo para mim, preciso de tempo para não me perder. Preciso de tempo para mim, preciso de tempo para não me perder. Preciso de tempo para mim, vou-te ser sincero no que eu te vou dizer. Preciso de tempo para mim, já não me importa se não vais ter. Aceita.